o livro dos médiuns para dar uma lidinha. Aí não deixaram eu abrir o livro, não. Quer ver aquele incômodo forte, né? Forte pra caramba. Vai lá. Não precisa ler, não. Que o que a gente vai falar é outra coisa. Vai lá. Mas eu falei assim, mas como é que eu vou saber o que, que é? Como é que você vai falar? Ele, não, vai lá que a gente vai falar. Vai vir tudo. Eu falei, tá bom. Vamos lá. Aí eu vim pra cá com a Sabrina. E vamos aqui. Gravando. E o Exu Caveira que vai vir, ele veio agora antes da gente começar a gravação, ele veio e conversou com a Sabrina e com a Sônia. Ele vai falar sobre esse assunto da perda e da suspensão da mediunidade, né? Vou passar aqui o microfone para a Sônia, só para dar um tempinho para ele começar o acoplamento. Pai... o irmão pediu que eu lesse essa passagem da Bíblia, porque essa passagem se refere a muitas coisas. Se refere tanto ao poder econômico como ao poder religioso. Saul, ele foi rei, mas ele também era um profeta. Ele tinha mediunidade. E Deus passou o reinado de Saul para Davi. E Davi também tinha mediunidade. Então passou todo o reinado de Saul, tanto o reinado físico, econômico, como a mediunidade, o trabalho mediúnico. Aí passou a ser feito por Davi. Mas também chegou um momento que Davi perdeu pelas condutas dele. E Deus passou para outro. Então, isso tem nos mostrado o quanto nós temos que ter cuidado com as nossas posturas. Que é uma passagem histórica da Bíblia, mas que traz um ensinamento muito grande, tanto nas nossas posturas sociais como espirituais. E nós temos que ter cuidado. Salve. Maruê. É Mojubá. Será que está acontecendo na Terra, no planeta Terra, a perda e a suspensão da mediunidade de alguns médiuns, moça? Será que isso está acontecendo? Sim. Pois eu digo que está. Está acontecendo. E nós vamos explicar como é que isto está acontecendo. Primeiro, vamos falar quais são alguns motivos, porque são muitos, não dá para ficar citando tudo. Eu vou citar alguns motivos principais que acarretam a perda e a suspensão da mediunidade. Exemplo, moça. O médium tem um acidente físico. Foi atropelado, caiu da escada. Um acidente, quebrou uma perna, quebrou um braço. Dependendo da situação do acidente, que não dê para usar a mediunidade, há uma suspensão temporária da mediunidade dele até ele se recuperar, para depois voltar. Agora vamos imaginar um médium que está doente, uma doença qualquer, que não dê para ele trabalhar também. Aí também há uma suspensão temporária. Removem o dom dele de todas as percepções mediúnicas durante um tempo até ele melhorar. Vamos imaginar um médium que está numa casa, seja ela espírita ou de umbanda ou evangélica, seja ela quem for, porque médium está em tudo quanto é religião. E há uma incompatibilidade do médium para com o grupo mediúnico qual ele trabalha. Está incompatível, não está dando certo. Vai haver uma suspensão da mediunidade dele, temporária, uma perda, para ser feito algum mover, que é a espiritualidade que vai resolver. Ou vai tirar ele de lá, ou vai dar um tempinho para que ele se ajuste ao grupo. Se ele se ajustar, a mediunidade volta. Se ele não se ajustar, ele continua sem aquela mediunidade. E ele é retirado desse grupo e a espiritualidade providencia para que ele seja direcionado para um outro grupo, o qual ele vai ter uma certa identidade de interesses. Agora vamos imaginar um médium que está usando drogas ou está consumindo certos alimentos tóxicos que não pode consumir, que a espiritualidade pede para não consumir, ou está exagerando. Antes do trabalho mediúnico, o cara vai lá, se entope de comida, se enche de carne. E a gente vem avisando para não fazer isso antes. Ou está usando droga. Também há uma suspensão. Se ele não parar, se ficar insustentável, não largar o vício, pode haver uma perda definitiva da mediunidade dele. É removida a mediunidade. Naquela encarnação, ele não vai ter mais dom mediúnico nenhum. A perda definitiva é só quando a situação está insustentável. Já tentamos de tudo durante muito tempo. Aí há a perda definitiva. Agora imagine o uso, o médium começa a usar um medicamento. Um medicamento que interfere na química cerebral, na química do cérebro dele, e atrapalha o exercício da mediunidade. Pode haver uma suspensão temporária até ele parar de tomar o remédio. E aí, tudo voltar ao normal, a mediunidade volta. Imagine um médium que está numa casa, vamos dizer, universalista, tipo essa aqui. Uma casa universalista. E aqui acontece muita coisa diferente, muita coisa nova, muita coisa intensa, profunda. E aquele médium está, vamos supor que ele venha de outra casa, e ele já é médium há alguns anos, só que ele está muito doutrinário, dogmático, está muito ligado à regra, à doutrina, às interpretações, às convicções próprias dele. Aí chega numa casa, vê tudo diferente de tudo que ele acredita ser como verdade, que tem que ser daquele jeito, não pode ser de outro. Está com a mente encaixotada, está com a mente engessada. Pode haver uma suspensão da mediunidade dele, porque não está dando certo. E a gente pode deixar ele durante um tempo nessa casa para ver se ele abre a mente. Se ele abrir, a mediunidade volta. Se ele não abrir, a gente tira e leva para outro lugar. Ih, não está preparado. Vamos botar de volta lá na doutrina. Porque tem doutrina? Tem, mas pelo menos ele está no caminho. Pelo menos está fazendo a reforma íntima, está longe dos vícios, está controlando as emoções e tudo mais. Toda aquela receitinha de reforma íntima, que todo mundo já conhece, que cansam de falar aqui. Agora, vamos mais profundo. Imagine que o médium está usando mal a mediunidade. Mal. O que é usar mal? Está usando a mediunidade contra a ética cósmica e os princípios evangélicos. O que, que é usar a mediunidade contra a ética e contra os princípios evangélicos? Ué, a mediunidade não é com Jesus, moça? Não é com Jesus? Eu posso fazer uma... Pode. É porque quando falo em princípios evangélicos, algumas pessoas podem interpretar que está ligada à religião evangélica. Mas evangélicos são aqueles que trazem as boas novas, que trazem informações novas. Então, os princípios evangélicos são os princípios novos que são trazidos. O evangelho está em todas as religiões. Princípios evangélicos. O evangelho, exato, trazido pelo Cristo, é lei universal. Está em todos os planetas, todos mas os mundos. Todas as religiões. Todas as religiões. Especificamente, não é só na religião. Uns falam de uma forma, outros falam de outra. Uma forma diferente, outras uma forma diferente, de acordo com o que acredita. Mas no final, o princípio é o mesmo. É o mesmo. No final, o resultado é o mesmo. O caminho é o mesmo. É o mesmo. Não tem outro. Tá? Contra a ética. O que, que é contra a ética? O médium começa. A mediunidade é com Jesus. Jesus era o quê, moça? Ele era rico? Ele era pobre. E ele tinha todas as condições de ser rico. Ele não foi porque ele não quis. Pobre e fazia tudo de graça. Não era? Ele mesmo dizia, eu vim para ser pobre. Eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. Ele falava o tempo todo. Eu vim para servir, não ser servido. O que eu faço é por amor. Eu prego a fraternidade. O amor. E eu faço caridade. Caridade é de graça. Contra a ética cósmica, contra a ética. O que, que é contra a ética? Contra os princípios evangélicos. O cara começa a cobrar. Consulta com o Exu. Com o Exu Caveira aqui. R$100. Mesa não sei o quê. Mesa sei lá o quê. Ah, você tem que fazer um ebó. Você tem que fazer um padê, um sacudimento. Você tem que fazer uma oferenda para Exu. Eu já disse que eu não preciso de oferenda. Nenhum Exu precisa de oferenda. Você tem que agradar o seu Exu, sua pombagira. Nós não precisamos disso. Ah, R$100 a consulta. R$200 o trabalho. 300 mesa, sei lá o quê. 3 meses, 300 mesa, não sei o quê. Palestra. R$500 a entrada. R$500 a entrada da palestra. R$1.000. Apostila de apometria. Curso de apometria. R$10.000. R$5.000. R$2.000. Isso vai contra os princípios evangélicos. Contra a ética cósmica. A obra com o Senhor é de graça. Isso está em todas as religiões, né? Até na minha está. Pois eu digo que o médium que faz isso, eu não estou com ele, porque eu sou servo do Cristo. Eu sou Exu de lei. Eu sou Exu de lei. Eu sou embaixador de quem? Do Cristo. Então, com esse tipo de médium, eu não tô. Pode ter um espírito das trevas que me imita. E eles sabem imitar muito bem e sabem falar bonito também, porque eles conhecem o evangelho, enganam bem. E fala que sou eu. Então fala. E o médium bobo acredita. Então, isso é contra a ética e contra os princípios evangélicos. Esse tipo de atitude. Palavrão. Começar a falar um monte de palavrão. Grosseria. Eu já falei palavrão em algum vídeo, moça? Não, nunca. Eu sou servo do Cristo. Eu vou falar filho disso, filho daquilo? Vai aquele lugar, vai tomar aquele lugar, eu vou falar isso? Eu sou servo de quem? Do Cristo, né? Tá. Qualquer espírito que incorporar em algum médium e dizer assim, eu gosto de agrado, eu gosto dos meus agrados, eu gosto daqueles que me agradam, que me dá uma oferenda, me dá alguma coisa. Pois eu digo que não é Exu. É tudo, menos um Exu. É um quiumba, é um espírito das trevas qualquer, um feiticeiro do mal, é um cientista do mal se fazendo por Exu, é um sombra, um soldado do Mago Negro. Porque o espírito que pede um agrado, ele é doente. E o médium que aceita isso é tão doente quanto esse espírito. Os dois precisam de tratamento espiritual e também de tratamento com um psicólogo, um psiquiatra. Os dois estão doentes. Existe, nessa situação, a suspensão da mediunidade por um tempo, para ver se o cara melhora, se ele para com isso. Aí vamos supor que a gente tenta um ano, 5 anos, às vezes até 10. Porque às vezes o cara faz tudo isso, mas ele tem boa vontade. Ele faz o bem, ele quer fazer o bem, tem boa vontade. Então a gente vai lá e fica tentando, conversa. Ou seja, e o cara não ouve, ou a moça, o pai de santo, o sacerdote da Umbanda, ou a sacerdotisa, a mãe de santo, está fazendo da espiritualidade o quê, moça? Comércio, emprego. Da espiritualidade não se faz emprego. A pessoa pode cobrar um valor que seja relacionado a um exemplo que eu vou dar. Olha, eu estou vendendo essa apostila aqui. Só que essa apostila, estou vendendo, o valor que eu estou cobrando é só para pagar o material que eu usei, o papel, a capa. Então, essa apostila, para fazer essa apostila aqui, custou R$3. Então, eu só vou cobrar para você R$3, que é só para cobrar, para pagar o material que eu usei. Aí, tudo bem. Aí, tudo bem. Vou dar um curso aqui. Tem luz, não tem, moça? Tem ventilador, não tem? Tem um lanchinho que dá, não é isso? Ou então você vai alugar um estabelecimento, vai alugar uma sala para dar um curso de apometria. Lembra? Caridade. Aí vamos supor que o aluguel da sala, um valor simbólico, foi R$100 o aluguel da sala para dar o curso. E foram 10 pessoas. Então, eu vou cobrar R$10 de cada pessoa, que é o valor que eu precisei para alugar aquela sala. Não é assim, moça? Aí, tudo bem. Você cobrar o valor que você usou para alugar a sala, para pagar o moço que está gravando, caso seja filmado, e o moço for chamado para filmar. Aí, tudo bem. Está entendendo, moça? Está prestando atenção? Então, se o aluguel da sala foi R$100 e foram 10 pessoas, eu vou cobrar R$10 de cada uma para pagar o aluguel. Eu não vou cobrar R$1.000. Eu não vou fazer isso. E não adianta dar desculpa. Ah, eu estou cobrando R$1.000 porque os 900 eu vou dar para os pobres. Eu vou alimentar. Não. Não é assim. Existem outras formas, a não ser que tenha uma determinada situação que vai ser feita ali, que vai ser necessário cobrar mais para uma outra determinada situação já programada, já carimbada, já confirmada. Aí tudo bem, vai cobrar 1.900, com certeza vai para aquele outro lugar. Vai para o orfanato, com certeza. Está tudo feito, está tudo documentado, aí tudo bem. Mas o que tem acontecido não é isso. O que sobra Pagou fulano, pagou ciclano, pagou aluguel, aí sobra muito. Tem médium pegando aquilo pra si. Pra comprar carro bonito, roupa, pra viajar. Pra ir num restaurante caro. Aí não. Isso é contra a ética. Ética cósmica. Outra situação que pode acontecer, a suspensão da mediunidade. A conduta moral do médium está totalmente diferente dos princípios elevados da mediunidade. A conduta moral está diferente daquilo que se requer da mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus tem que ter uma determinada conduta moral. E a conduta moral do médium está o oposto da conduta moral que tem que ter para que seja feita a mediunidade com Jesus. O que é uma conduta moral ruim, moça? O médium sai gritando palavrão pela rua, xinga todo mundo, impaciente, abre a janela do carro e sai xingando todo mundo, trata mal os outros na rua, grosso, grosseria, vício, tá bebendo, tá fumando, tá usando droga. Conduta moral diferente, né? Dos propósitos do Cristo. Está ofendendo os outros. Está julgando. E o médium que chega e ofende outro médium. Diz que o médium fulano de tal está mistificando. Está fingindo. Está com mais intenções. Está mistificando, inventando que está vindo um monte de espírito nele para ganhar like. Ou para enriquecer. Ou diz que o médium fulano de tal está no animismo. E o pior, diz isso para um monte de gente. Diz isso a público. Sem conhecer o médium. Sem saber como é que está a vida do médium. Sem saber como está a conduta moral do médium. Sem saber quais são as intenções do médium. Se ele quer usar a mediunidade para o bem ou para o mal. Quem é esse médium? Se eu fizer isso sem conhecê-lo. Sem saber qual é a conduta moral dele. Sem saber quais são as intenções dele. Eu já saio julgando. A minha conduta moral está oposta à conduta moral que eu devo ter com a mediunidade, com Jesus. E se os danos causados forem grandes, porque a pessoa é conhecida e tem vários seguidores que seguem piamente aquela pessoa, os danos são maiores, porque aquelas pessoas estão sendo influenciadas a atacar aquele médium também. Então você imagina o tamanho do dano que é causado. Essa conduta é totalmente, totalmente contra a moral com Cristo. Porque um médium, famoso ou não famoso, incorpora muito espírito sublime ou não incorpora? Tem um monte de livro psicografado ou não tem? Não importa. É uma pessoa. É um homem que está na terra, ou uma mulher que está na terra, sujeito a erros. E eu digo que muitos desses são espíritos muito endividados, que não têm uma evolução espiritual maravilhosa, não é um missionário, não tem uma evolução espiritual elevadíssima. Está tendo, sim, uma chance maravilhosa, que muitos queriam estar tendo. Não são todos. Existem médiuns que realmente têm uma evolução espiritual bem grande. Mas outros não. E eu digo que a maioria não tem. A maioria são espíritos endividados. Então, moça, isso é uma conduta moral contrária à do Cristo. pode haver, ainda mais se causar danos muito grandes, pode haver a suspensão da mediunidade e até a perda. Porque, dependendo do tempo que a pessoa está na caminhada, conhece os princípios evangélicos, está cansado de conhecer, de estudar, de ler, já era para estar careca de saber quais são, qual é a forma de agir, a forma de ser. Conduta moral contra os princípios da moral com Cristo. A vaidade está muito grande, porque o médium está se achando especial, porque eu incorporo fulano de tal, eu incorporo esse fulano, esse cicrano, eu psicografei não sei quantos livros, o ego em flor, conduta moral contra os princípios do Cristo. Médium impaciente, que trata os outros mal, médium impaciente, intolerante, pavio curto, explode fácil, conduta moral diferente da mediunidade com Jesus, oposta. Tá entendendo, moça? Estou. Tá. Outra coisa, não existe espírito nenhum servo do Cristo, espírito desencarnado, Exu, Pombagira, Preto Velho, seres de outros mundos, da Confederação, seja quem for, que está na obra com Cristo. Não existe esse negócio de dizer esse espírito só trabalha comigo, só incorpora em mim, só canaliza comigo. Não existe. Eu digo com convicção, não existe. Um espírito, servo do Cristo, não tem, médium não tem exclusividade com espírito nenhum. Não tem exclusividade. Um espírito pode incorporar no médium que ele quiser. Médium que tiver identidade de interesses com ele. O espírito quer fazer o bem, o médium também quer. O espírito pode incorporar nele, sim, identidade de interesses. Então não existe isso de um médium dizer: esse espírito só incorpora em mim, ou só canaliza comigo. Isso não existe, nunca existiu na Terra e nunca existirá. Existe. O que existe é uma coisa que eu vou dizer agora. Existe um teste que a espiritualidade maior, sublime, com autorização do Cristo, está fazendo com muitos médiuns, já há muito tempo, já há um bom tempo, que a espiritualidade vem fazendo teste com alguns médiuns. Sabe qual é o teste, moço? O teste é assim: vem um espírito, muitas das vezes de alta envergadura, às vezes não, às vezes um Exu comum como eu, um Exu de lei, um espírito vem para o médium e diz assim para o médium: fulano, eu quero trabalhar contigo na incorporação e muitas outras coisas. Aí o médium, o espírito diz para o médium: você aceita trabalhar comigo? O médium diz: aceito. Tá bom. Outra coisa, fulano, eu só vou trabalhar com você, eu só vou incorporar em você, só vou canalizar contigo, não vou canalizar e nem vou incorporar em nenhum outro médium na face da Terra, Só com você. Só com você. Você aceita? E o médium diz: pensa. Aceito. Reprovado. Foi reprovado no teste. A conduta certa que o médium teria que ter é a seguinte: ele tinha que chegar para o espírito e falar: não aceito. Eu só aceito se você puder incorporar no médium que você quiser, que sintoniza com os mesmos propósitos que os seus. Porque o bem tem que ser propagado e eu sou um só. Então, se eu sou, por exemplo, do Acre e tenho um outro médium lá no Rio Grande do Sul que quer fazer o bem e as pessoas lá precisam ouvir o que o espírito vai falar através daquele médium, trabalhar com o médium, uma mensagem de amor, de fraternidade, tem gente lá que está precisando, como é que vai ser? Eu não posso me deslocar do Acre para o Rio Grande do Sul toda hora. Então, você que é espírito, que pode estar em vários lugares, muito mais facilidade do que eu, você sendo espírito livre, você vai lá e incorpora naquele médium, lá embaixo do Brasil, eu moro em cima, vai lá embaixo, o médium quer fazer o bem, você tem que incorporar nele, para alcançar aquelas vidas. É isso que o médium tem que dizer para o espírito. Não aceito isso que você está dizendo, que vai incorporar só em mim. Porque tem pessoas de outros lugares que estão precisando ouvir uma palavra amiga. Isso seria egoísmo e muita vaidade da minha parte. O cara que aceita isso, o ego inflou, a vaidade bateu. Opa, sou especial, ele vai incorporar só em mim. Bateu vaidade, bateu o ego. Reprovou. Aí o que que acontece? Esse espírito até incorpora nele algumas vezes. Depois sabe o que ele faz, moça? Ele se afasta. Ele se afasta. E aí a casa fica vazia, né, moça? Aí vem o espírito das trevas. Inteligentíssimo. Muito experiente. Em enganar. A casa está vazia, ele entra. E ele continua se fazendo por aquele espírito. E o médium acha que está abafando, que está com aquele espírito. E o espírito já saiu há muito tempo e foi embora. Porque ele reprovou no teste. Esse teste vem sendo feito já há muito tempo. E só está sendo revelado agora, aqui, o teste, através da casa plataforma de oração. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu me lembro que uma vez, Jesus usando... Eu não sei se foi Jesus ou foi a Detson usando a Sabrina, disse que a Sabrina tinha sido preparada para canalizar com Jesus. E eu me lembro que, na época, a Sabrina ainda disse assim: eu não estou conseguindo entender por que isso, porque Jesus se manifesta em várias outras pessoas. E por que que eu fui preparada? Ela até questionou, porque eu não me sinto diferente de ninguém, me sinto igual a todo mundo. E depois Jesus canalizou com Pedro, já deve ter canalizado comigo, porque eu já recebi mensagens, provavelmente já canalizou comigo. E quando foi colocado isso para a Sabrina, foi um teste? Não foi um teste. E mesmo que fosse um teste, com a resposta que ela deu, precisou fazer o teste? Porque ela já passou, moça, com a resposta que ela deu. Tá entendendo a diferença evolutiva? Isso é evolução. Ela, desconhecida, teve uma atitude muito mais nobre do que muito médium conhecido. Então, fama, como já foi dito por outros aqui, fama, conhecimento, não é o mesmo que evolução espiritual e iluminação interior. Tem muita gente desconhecida que são espíritos evoluidíssimos e não são famosos. Não tem livro psicografado. Ninguém conhece. incorporação de espíritos sublimes, psicografias de vários livros maravilhosos que realmente vieram da espiritualidade, porque a espiritualidade usa um instrumento que tem. Essa glória não é do médium, é de Deus. O médium não tem que ficar envaidecido porque psicografou 1000 livros maravilhosos, ou incorpora fulano de tal. Essa glória é de Deus, não do médium. Então o médium se envaidecer e ficar com o ego inflado por causa disso é idiotice. É uma coisa que eu sempre aprendi quando comecei a minha caminhada na religião evangélica, que isso sempre foi me ensinado, até mesmo pela espiritualidade, quando eu buscava no meu quarto, que eu estava na minha busca, eu sempre me prostrava, né, como eu entendia na época, de joelhos no chão, adorando a Deus, e qualquer pessoa que chegasse e viesse para me agradecer, até hoje eu faço isso, eu falo para as pessoas, meu irmão, eu tão somente sou um instrumento de Deus para a tua vida, a glória não é minha, a glória é de Deus, a glória pertence a Deus, eu só sou um instrumento. Então, eu sempre me vi assim, como um instrumento. E eu fico muito, lógico, eu não vou deixar de ficar feliz com a conquista do outro irmão, porque a conquista dele é a minha conquista. E isso eu aprendi muito na minha caminhada. A vitória do outro irmão é a minha vitória. A felicidade dele é a minha felicidade. É a alegria dele é a minha alegria. Então, tudo que ele sente, eu vou sentir. A tristeza dele é a minha tristeza. Então, isso que você está falando, que a glória pertence a Deus, eu e a Sônia e até o Pedro, a gente sempre viu dessa forma. E a gente tem até, de uma certa forma, um pouco de... fica um pouco desconcertado assim, com os elogios, né? Quando as pessoas vêm para agradecer, a gente até ainda faz assim, mas eu tenho procurado muito colocar isso para as pessoas, que é para ela agradecer a Deus. Nós tão somente somos instrumentos. Existe o nosso querer? Sim, existe, mas sozinho nós nada podemos fazer. Outra coisa. Outro teste que a espiritualidade maior vem fazendo, que Jesus vem fazendo, para ver se a pessoa é verdadeiramente um servo dele. Ele manda um espírito para falar com o médium. E faz o mesmo teste e diz assim: você aceita trabalhar comigo? Aceito. Mas tem uma coisa. Aqui no Brasil, eu só vou incorporar em você. E vou incorporar num outro médium lá na Tailândia, outro nos Estados Unidos e outro na China. Só nessas pessoas. No Brasil, só você. Aí o médium vai pensar: esse espírito é de alta estipe. Ah, mas eu sou brasileiro. Eles estão lá longe. Está lá na Tailândia, na China. Tô nem aí. O importante é que no Brasil eu sou o único. O ego inflou. A vaidade veio. Mesma coisa. Aceito. Reprovado. Reprovado. Então, moça, o caso é bem sério, né? E a espiritualidade permite, moça. A espiritualidade permite que venha um espírito das trevas e vá naquele médium ou na médium e se diz ser fulano de tal, espírito tal, de alta envergadura, ou um Exu, para ensinamento. Porque, seja o médium famoso ou não, conhecido ou não, fez isso, fez aquilo outro, não importa, são homens, não são deuses. Tem que ser tratado como homens, não deuses. Digno de toda honra e glória, só Deus. venerar um médium porque ele é famoso ou porque ele psicografou 1000 livros. Isso é idolatria. E muitas das vezes, fanatismo. Idolatria e fanatismo, porta aberta para obsessão. Porta aberta para obsessão. Então, moça, tá complicado, né? Tá complicado. A espiritualidade vem trazendo para essa casa aqui médiuns que não estão em doutrina nenhuma, mas são médiuns que as pessoas não sabem quem é o espírito que está ali dentro. Não sabe qual é a evolução dele. Com faculdades maravilhosas, mediunidades muito ostensivas, porque não é só o Pedro que tem mediunidade assim. Estão sendo trazidos outros. Esses dois moços que foram chamados aqui para trabalhar aqui e aceitaram, você já percebeu como é que é a mediunidade deles. E isso é só o começo, porque a gente vai abrir mais. Todos serão usados em profundidade aqui. Esses serão os verdadeiros médiuns com Jesus, que não tem doutrina dentro deles, não tem dogma, não tem convicções próprias. Eles não entram em fúria quando alguém traz alguma coisa diferente do que eles têm como verdade. Eles estão abertos ao novo, porque não estão contaminados pela doutrina. Porque, vou dar um exemplo. Acontece isso na religião evangélica, na Umbanda, o que eu vou falar agora. Mas está acontecendo muito também na doutrina espírita. Está podre. A doutrina espírita, o movimento espírita, está podre. Virou ambiente de disputa, picuinha, competição, vaidade, egos inflados. Isso não vem de Jesus. Você vai numa casa espírita, todo mundo ali falando manso, falando palavras do Evangelho maravilhosa, botando a mão no seu ombro, meu irmão, falando mansinho, oi, irmão, Jesus. Jesus isso, Jesus aquilo. Disfarçado, é um disfarce. Ali está tendo disputa, está tendo briga, picuinha, um querendo passar por cima do outro, um querendo título, um querendo ser dirigente, o outro quer ser isso, quer ser aquilo, uma disputa danada. E aí, as trevas entram, né, moça? Os espíritos de luz não estão nisso. Você acha que Pai João de Aruanda está nisso? Pai Tomé? Você acha que um Exu está nisso? Você acha que... Eu estou falando um nome qualquer. Você acha que Jesus está nisso? Que Miguel está nisso? Não está. Né? Você acha que Pai Candinho está nisso, que veio aqui? Você acha que... Pai Joaquim, sei lá qual é a entidade que tá naquela casa, ou nas casas? Então, aí quem entra? Espírito das trevas. Porque o que, que ele faz? Naquela casa ali, está acontecendo tudo isso. A contraparte astral da casa está cheia de espírito das trevas. E os membros daquela casa estão cheios de obsessão. E a contraparte astral da casa é um lugar que é uma dimensão justaposta à casa espírita. A contraparte astral está cheia de espírito das trevas, inteligentíssimos. E esses espíritos das trevas, ali nesse ambiente astral, os médios da casa, quando vão dormir, desdobram e ficam ali, na casa espírita, a noite toda. E esses espíritos das trevas não deixam eles sair. Aprisionam eles na casa, toda noite, ficam presos na casa espírita. E aí, ali tem agitação, gritaria, xingamentos, desrespeito, competição, picuinha. Só que, moça, pense bem, não são todas as casas. Tem muita casa séria. Mas, por que, que eu estou falando isso aqui? Porque tem uma quantidade considerável que está assim. Então, está preocupante. Pode falar. Não, eu só ia comentar, porque não é diferente na... na minha religião evangélica, há muita disputa por cargo. Tem irmãos que lutam para ser pastor, vão buscar a ordenança, às vezes, até fora. É uma disputa muito grande. Isso já é preocupante na nossa religião. Só que lá, quando é uma igreja pentecostal, geralmente é, a maior parte é tradicional. E as que são pentecostais, quando se manifesta, para nós é o Espírito Santo de Deus. Então não tem nome, não identifica quem é que está se manifestando. Na sua religião, quando um profeta começa a entrar no caminho, é tirado do mundão, da vida mundana, ou até mesmo aquele que já nasce ali, naquele caminho, que nunca foi do mundo, não importa, começa de repente a ser usado por Deus de uma forma profunda. Começa a vir o Espírito Santo de Deus nele, que é nada mais nada menos do que uma canalização, uma incorporação. Começa a vir até dom de profecia, dom de cura. Como é que os evangélicos agem com um irmãozinho que começa a ser usado assim? Conta pra mim, moça. Geralmente ele é muito apoiado, né? Fala no microfone, moça. Geralmente ele é muito apoiado, mas também, às vezes, cai na idolatria. Porque os irmãos começam a idolatrar muito ele, né? Tá, tem esse problema, mas como é que os irmãos eles agem? Eles dão apoio, é incentivo, saber. Elogiam. E a gente escuta assim, poxa, fulano é um homem de Deus. Nossa, olha como é que ele está. Fica assim, a gente incentiva. Dão apoio. Isso. Eles dizem que o profeta está mistificando? Não. Que ele está no animismo? Não. Que ele está sendo usado por um espírito zombeteiro das trevas? Não. E quando, às vezes, a gente acha que o irmão... que a gente sente que o irmão não está legal, a gente vai orar por ele. Tá. A gente ora, assim, quando a gente sente assim, eu acho que o irmão não está bem, vamos orar por ele. Aí a gente, todo mundo se reúne para orar pelo aquele irmão. Lá na doutrina espírita, se um médium for usado por algum espírito da luz, e esse espírito fala alguma coisa diferente, uma coisa nova, alguma coisa, mesmo sendo bonita, ou trabalha com o médium de uma forma diferente. Exemplo, um preto velho que até hoje só passa a mão na cabecinha, fala amoroso. Só que agora, nesse momento de transição, não tem mais esse negócio de passar a mão na cabecinha. É justiça. Então o preto velho vai vir para exortar. E vai exortar forte. Não vou dizer que ele não já exorta. Ele sempre exortou, mas de uma forma mais branda. Agora, o preto velho está vindo de uma forma mais dura. Então a imagem que o preto velho fez, acabou tendo, é de que só passa a mão na cabeça, mesmo que o filho esteja fazendo um monte de besteira. Foi assim que o filho aprendeu a acreditar. E agora o preto velho está vindo um pouco diferente. Está exortando com mais dureza. Aí, o filho não acredita. E se um médium for usado assim, o que o filho vai dizer? Está mistificando. Preto velho não é assim. Ou seja, encaixotou a mente, engessou. Não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo o agir de Deus, o mover de Deus. Então, moça, o médium na casa espírita começa a ser usado de uma forma diferente. O que os outros irmãozinhos falam? Ih, está mistificando. Está no animismo. Está sendo usado por um espírito zombeteiro. E o pior, se o espírito vier psicografar através do médium um livro. Vamos dar um exemplo. Na incorporação também tem isso, mas vamos dizer o livro. Psicografa um livro através daquele médium. E o conteúdo desse livro é um pouco mais polêmico. Está trazendo coisa nova, está falando de uma forma diferente, mas está trazendo muita coisa boa. Só que é diferente daquilo que o outro médium ou os outros médiums tem como verdade e da forma que eles acreditam. Então foi diferente daquilo que eles têm como verdade. O que eles fazem? Ia lá, coitado, está mal assistido, está mistificando. Coitado do irmãozinho. Está sendo usado por um espírito zombeteiro, está mistificando. Vamos vibrar por ele. Vamos orar por esse irmão, coitado. É assim que muitos, muitos estão agindo, moça. Eu posso fazer outra coisa, antes de você falar. Se vem alguma coisa, uma psicografia muito boa, vamos dizer assim, uma mensagem maravilhosa na psicografia. Isso daí só pode vir através do médium que certas outras pessoas... Tem que ser pelo médium que eles aprenderam a venerar. Se não for pelo médium que eles aprenderam a venerar, não é aceito. Quem é esse médium? Eu não conheço ele. A psicografia veio pela mão dele? Não. Se a psicografia dele fosse pelo médium tal, que é famoso, que é reconhecido, aí tudo bem. Ou seja, um médium que aquela pessoa aprendeu a venerar, como um deus, né? Idolatria, fanatismo. Complicado, né, moça? É complicado. A incorporação também. Peraí. Esse espírito, Ramatiz, vim nesse médium? Quem é ele? Quem ele pensa que é? Ele é desconhecido, não sei quem é ele. Não, só aceito a incorporação de Ramatiz, ou canalização, seja lá o que for, só aceito se for no médium tal. Porque o médium tal é famoso, é reconhecido. Tá entendendo o problema? Lembrando que tem muito médium desconhecido, que está muito mais num caminho reto, fazendo a reforma íntima de verdade, do que muito médium famoso. Pode falar, moça. Não, eu só queria comentar um pouco da minha religião, que a gente enfrenta esses problemas também. É, às vezes tem irmãozinho que faz um trabalho bonito e dentro da igreja e também tem aqueles que atacam pelo trabalho que ele está fazendo. Vou falar da religião evangélica também. E às vezes joga aquele irmão lá fora. Aí o irmão que foi tirado do mundo está lá na igreja evangélica. Aí é vítima disso, que na igreja evangélica também tem isso. Também tem. Aí o irmão se desmotiva, porque falou que aquilo ali não, irmão, isso aí é o diabo. Ou então nem fala assim, fala de forma mais grosseira. Aponta o dedo. Ainda quer colocar a mão na cabeça do irmão para expulsar o demônio. Na frente de todo mundo. Envergonhando o irmão. O irmão desmotiva, sai da igreja e não volta nunca mais, moça. Aí volta para o mundão. Volta a usar droga. Volta para a promiscuidade. Volta a fumar cigarro. Volta a beber cachaça. Tá entendendo o problema? Porque isso atinge todas as religiões. De todas. Então o irmãozinho da igreja tem que tomar mais cuidado na atitude fanática dele, né? De botar a mão na cabeça do outro e dizer que tudo é demônio, tudo é capeta. Tem que entender o agir de Deus, porque Deus age de várias formas. Não julga o profeta. Ajoelha no chão e pede para Deus. Pede para Deus, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, não. Mas eu não vou julgar o irmão, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu nem conheço o irmão, às vezes, eu não sei como é que tá a vida dele, às vezes, pô, ele tá fazendo uma reforma íntima danada, tá melhor até do que eu. O que que tá acontecendo? Se ele tá tudo direitinho, eu não vou julgar ele, não. Eu vou ajoelhar o chão ali e vou perguntar pra Deus, e Deus vai responder. Mas não é assim, ah, eu vou ouvir a voz de Deus, e Deus vai aparecer na minha frente e eu vou ouvir uma voz. Não, ele vai te responder de uma outra forma. Ele vai providenciar um outro profeta que vai testificar o que está acontecendo. E se você ficar na dúvida ainda, ele vai trazer um outro profeta que vai falar a mesma coisa. Às vezes fala de uma forma diferente, mas é a mesma coisa, para testificar e confirmar para você. Sabe qual é o nome disso, moça? Universalidade do ensino dos espíritos. Na sua religião chama de testificação. A mesma comunicação trazida por vários médiuns diferentes, de lugares diferentes. Muito parecida no conteúdo ou na forma. Universalidade dos ensinos dos espíritos. Os irmãos que são espíritas sabem disso, que estudam, né? Porque tem gente que não estuda. Universalidade dos ensinos dos espíritos. A mesma comunicação trazida por vários médiuns diferentes pelo mundo. Às vezes um pouquinho diferente na forma, no conteúdo, mas no final das contas, a mensagem é a mesma. Tem uma coisa, moça, que tá lá, que os espíritas conhecem muito bem. Vou repetir, os que estudam, né, moça? Se reconhece um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para repelir todas as suas inclinações mais. O que é isso? O que é a transformação moral? É a mudança para melhor, a mudança de conduta, ou seja, a reforma íntima que aquele médium faz. E qual é o esforço que ele faz para repelir suas inclinações mais? Tudo aquilo que ele tem de ruim dentro dele, ele luta contra aquilo. Vamos supor, o médium foi promíscuo. Ele sente a vontade ainda de ser promíscuo, mas ele fica lutando. Não, não, não, não, não vou fazer. Ou seja, os esforços que ele emprega para repelir aquela inclinação má. Por mais que ele sinta vontade, mas ele não está fazendo. Ele está repelindo, ou seja, ele está se esforçando para repelir aquela inclinação má. Esse é o verdadeiro espírita. Assim foi Paulo de Tarso. Assim foi Jesus. Porque Jesus estava num corpo humano, né, moça? Ele tinha sangue, tinha hormônio. Imagina Jesus com 18 anos. Você acha que Jesus não tinha uma ereção? Você acha que Jesus não tinha desejo? Você acha que Jesus não tinha vontade? Ele veio para sentir tudo que a gente sente. Ele estava num corpo humano. Mas ele repelia tudo que era ruim. Não, isso aqui é da carne. Não, eu sou espírito. Eu quero alimentar o espírito. A carne, não. Ele repelia. Esse é o verdadeiro espírita. Assim como muitos outros. Chico Xavier. Chico Xavier repelia. O Chico Xavier não é perfeito. Então, os defeitos dele, ele procurava consertar com a reforma íntima. E ele repelia tudo aquilo que era inclinação ruim, ele repelia. Então, moça, esse é o verdadeiro espírita. Pois eu digo também que o verdadeiro evangélico da igreja evangélica, da religião evangélica, o verdadeiro evangélico é aquele que faz uma grande transformação moral e repele, se esforça para repelir as suas inclinações mais. Eu digo isso a mesma coisa para o médium da Umbanda, o médium do Candomblé, o católico. Se reconhece um verdadeiro médium, um verdadeiro espírita, um verdadeiro evangélico, um verdadeiro umbandista, um verdadeiro é aquele que se transforma moralmente e repele, fica repelindo, se esforça para repelir as suas inclinações mais. Tá bom, moça? Tá bom. Acho que a gente já pode parar por aqui, né? Já falamos bastante, a mensagem foi trazida para os irmãos, acredito que vai ajudar bastante os irmãos aí na sua reforma íntima, para a gente melhorar, né, moça? Porque eu também melhoro. Também estou aqui para aprender, porque eu também aprendo com vocês, porque eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Eu sou espírito, que nem vocês. A única diferença é que eu estou desprovido de um corpo físico e vocês estão no corpo físico. É, todos nós. Para mim, assim, está sendo muito importante, porque eu vejo que toda essa problemática em todas as religiões. Todas as religiões. Eu estou tendo um conhecimento que eu não tinha antes. Porque a gente sente a problemática dentro da nossa religião. Mas a gente não sente na religião do outro. A problemática na religião do outro, porque a gente não está ali, sente na nossa. Então, na nossa, a gente vê isso. O que nos ajuda, acredito, porque alguns até que são muitos, não são poucos, são muitos, eles procuram incentivar o irmão, lutar pelo irmão. Isso ajuda muito a igreja. Agora, eu também me entristeço que eu já vi muitas igrejas fechadas, que fecharam por causa dessas disputas dentro da igreja. E vamos colocar assim, dentro da minha religião, que a gente chama de demônios, que são aqueles irmãos que lutam para fechar uma casa de Deus, né? Estou falando assim no linguajar da minha religião, para que as pessoas que estejam me ouvindo, que sejam da religião que eu vim entendam o que eu estou colocando. Então, a gente sabe que são os irmãos que lutam, os irmãos desencarnados que lutam para que uma casa que traga a mensagem de Deus não fique aberta, seja fechada. Então, me entristece de ver igrejas fechadas por causa das lutas, das disputas. Outra coisa, só para finalizar. Muitos espíritos que estão incorporando no Pedro, espíritos, seres, seja lá quem for, muitos desses espíritos vão começar a incorporar e canalizar com outros médios aí pelo Brasil afora. Lembra da universalidade do ensino dos espíritos? Serve para isso também. Esses espíritos, porque o Pedro não é dono de nenhum deles, e o Pedro não tem exclusividade. Quem sintonizar, o médium que sintonizar com esses espíritos, com esses seres, identidade e interesses, por bem, eles vão começar a canalizar por aí em outros médiums e incorporar. Só que é necessário uma coisa. Coragem. Audácia. E querer e vontade de ser vir ao Cristo, coragem de se expor. Se não tiver coragem, não é servo do Cristo, porque servo do Cristo, a coragem do servo do Cristo, não é para contenda, não é para embate, não é para lutar contra outro irmão, não, é a coragem de servi-lo, de ser instrumento para que seja estabelecido no planeta Terra a fraternidade, o amor, como o Cristo foi, porque o Cristo era corajoso e audacioso. Paulo de Tarso era corajoso e audacioso, e o Cristo quer médium assim. Coragem, Cristo quer médium, corajoso e audacioso, de se expor numa câmera, fazer um canal no YouTube e deixar os espíritos usarem o médium para trazer a mensagem fraterna para o mundo. Porque o que adianta? O médium ter o conhecimento da palavra, do evangelho, e guardar só para ele. Ou trazer essa palavra só para 1, 2, 3 ou 10. Se ele pode trazer para o mundo. Deixa eu falar aqui, moça, para terminar. Se ele pode falar para o mundo. É muito melhor se o médium pode falar para o mundo, né? Alcança mais vidas. Então é necessário coragem, audácia e muito querer e vontade de servir a Jesus. Pode falar, moça. Não, é que me veio na mente, eu lembrei de situações em que vi jovens brincando com incorporação no YouTube, usando como se tivesse incorporado, falando como se fosse entidade. Não tem problema. Se for brincadeira e as pessoas perceberem que é uma brincadeira e ele deixar bem claro que é uma brincadeira, se o médium deixar que é claro, bem claro que é uma brincadeira, tudo bem. Ele está dizendo, gente, é uma brincadeira. Agora, se o médium fingir que está incorporando para que as pessoas acreditem que ele está com o espírito, aí ele vai responder por isso, mas não nos cabe julgar. Lembra? Mesmo que ele esteja fingindo. Porque às vezes, se um cara ou uma mulher ou um homem estiver fingindo, mas trazer uma mensagem boa, uma mensagem de reforma íntima, de evangelho, ele está fingindo, mas ele não está trazendo a mensagem boa. Tá, isso eu aprendi com o Pai João. Que até então, um espíritozinho... Até sem espírito. Exato. Ele vai trazer algo de bom, vai ter a acrescentar. Sim, mas aqui não tem isso. Porque se o Pedro quiser trazer uma mensagem, ele traz por ele mesmo. Por ele mesmo. Não precisa ele fingir que está incorporado. A mediunidade dele, moça. A mediunidade ostensiva desse jeito. Ele não precisa me fingir. Não. Os espíritos do bem estão com ele. Enquanto ele tiver com a mesma identidade de interesses com a nossa, nós vamos estar com ele. Sempre tem alguém com ele. Se ele quiser gravar um vídeo, precisa o espírito vir pedir. Ele pode chegar para o espírito e falar, quem está aqui comigo? O espírito vai falar, ah, quem está aqui é o Exu Sete Encruzilhadas. Exu Sete Encruzilhada, vamos gravar um vídeo para falar de fraternidade? O Exu Sete Encruzilhada pensa e fala, vamos sim. Então vamos embora. Não é só o espírito que convida, O médico pode convidar o espírito também. Ou, se não tiver nenhum espírito disponível, o que eu acho difícil, porque a quantidade de espírito que tá andando com vocês é muito grande, sempre vai ter alguém disponível, sempre vai ter, sempre vai. E o médium quiser gravar sem espírito, ele grava sem espírito. Portanto, que ele traga uma mensagem boa. Tem um monte de gente aí no YouTube que não incorpora e está falando de fraternidade, está falando de mudança, de reforma íntima, e estão fazendo os trabalhos maravilhosos. Tá, hoje assisti um. Só que o trabalho com Pedro é assim, é ele falando por ele mesmo e o trabalho com os espíritos, com a incorporação. Essa é a missão dele. Ele veio para isso. Não só isso, como muitas outras coisas. Aqui no trabalho espiritual, nas psicografias, que já estão vindo. Muita coisa. Cura, que ele já foi usado para cura aqui, não foi, moça? Então. Sabrina também já foi usada. E então. Outro já, a Viviane já foi usada aqui para cura. Então é isso. Vários. Então é isso. O que importa é a intenção. E o conteúdo, vamos analisar o conteúdo da mensagem, sem julgamento, não julga, lembra do que Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgado, com a mesma medida que tu julgades, tu serás julgado, como que você quer tirar o argueiro dos olhos do teu irmão? Tira primeiro a trave do teu olho. Hipócrita. Outra coisa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que têm o exterior do prato e do copo limpo, mas o seu interior está cheio de rapina e iniquidade. O que é o exterior limpo? Está bonito, está com uma roupa bonita, tá cheiroso, tá limpinho, tá com cabelo na beca, mas o interior tá podre. O que é o interior? O que é que sai da língua? O que tá aqui dentro, o que tá no coração. O que é que sai dos dedos quando tecla na internet? O que tá vindo da mente, ou seja, o que tá vindo de dentro. Então, o que sair é o que está dentro de você. Então, você é isso aí que você está escrevendo. Você é isso aí que você está falando. Na escrita e na fala, você está dizendo quem você é. Preciso falar mais alguma coisa, mano? Acho que eu já posso até ir embora. Muito obrigado. Jesus abençoe todos. Que esse mundo seja um mundo regenerado o mais rápido possível, que a rebeldia está grande. Que Jesus esteja nos corações de todos da humanidade e dos médiuns. Né, moça? Laroyer. Amém. Sabendo.